Tudo que eu falo tem uma linhagem. Tu quer ver? Mando imagem. Se eu sei fazer algo, sacanagem. Te leva ao delírio até tu ver miragem. Borro, borro, borro sua maquiagem. Ajeito sua calcinha no bumbum. Porque o trem não perdoa ninguém. Avisa todas e de longe dá zoom. Faz balança teu tum tum tum tum. É a tropa do zero. Faz balança teu tum tum tum tum. É a tropa do zero. Faz balança teu tum tum tum tum. É a tropa do zero. Faz balança teu tum tum tum tum. É a tropa do zero. Zero, um, zero, dois, porra. Aí, 01 é 02. Já te falei e só afirmo o papo. Os invejosos eu elimino, faço as piranha, é vapo de fato. Música boa, ela balança o bufiote. Se impressiona, pra mim é comum. Assim como 19, né? 20, 02. Nunca vai ser 01, 02. Nunca vai ser 01, 02. Nunca vai ser 01, 02. Nunca vai ser 01. Se o assunto noitado é barulho e mulheres, você é fiote, isso pra mim é comum. 02. Nunca vai ser 01, 02. Nunca vai ser 01. Assim como 19, né? 20, 02, nunca vai ser 01. De mansinho, cê sabe que nós chega lá. Se bobear, outra embala te pega. Hoje eu sou referência pras partes da minha cidade. Eu conquisto as bebelas. Rápido, rapidinho, vou de leste a sul. O desejo delas é o que nós sempre foi. Tá muito, muito, tá no tuco. Então onde eu passo? 01, né? 02, 01. Já veio sabendo nomeado conhecido 01 que barulha na norte, leste, na oeste. Mas hoje resido do lado da sua e as que se envolve me acha envolvente. Só pelo fato de eu não ser comum, não conhece, tu vai conhecer a tropa do 01, 02 eu deixo pra reserva que espero um dia ser igual 01. Se não conhece, tu vai conhecer a tropa do 01, a tropa do 01, a tropa do 01. Se não conhece, tu vai conhecer a tropa do 01, a gente da gente escuta recalcado. Renomeado pros lados do sul, conquistando espaço na grande São Paulo. É que todas as meninas que me avista, o Dani deixou apaixonada. As que não me viu, minha voz ela ouviu. Fanhava comigo na noite passada. Se não conhece, tu vai conhecer. Essa é a tropa do 01. Tá tocando em todas as quebradas. Pivete, se amar, estouramos mais um. Tá tocando em todas as quebradas. Tá tocando em todas as quebradas. Tá tocando em todas as quebradas. Pivete, se amar, estouramos mais um. Tá tocando em todas as quebradas. Tá tocando em todas as quebradas. Tá tocando em todas as quebradas. Pivete, se amar, estouramos mais um. Esse é o GFDC. O alfa do Mandela. Dela, dela. O alfa do Mandela. DJ Douglas, vai. É ele de novo, é ele de novo.